Voltando aqui com François Mulica, aqui no Ao Pé da Letra, pela Rádio Sarau. François. François, é o seguinte, meu amigo. Com o processo criativo, a gente percebeu agora, né, com as músicas agora. Essas músicas são do ano passado, né? 2012, né? Sim, a gravação é. E isso foi a gravação em Floripa, não? Sim, foi em Florianópolis, no estúdio Opa, que é nosso parceiro, Felipe Melo. Legal. E já tinha. Tens alguma coisa, né, eu já te acompanho desde a Companhia Gentil. Oh, que Né? legal! Parceiraço do Sérgio Lamarca, né? Né? E aí eu até vi um show de vocês aqui, acompanhei. E já me causou assim uma certa admiração pelo teu trabalho, principalmente pelas levadas e tal. Que já dá para perceber que tu tens um arsenal bem percussivo e, né, trabalha com as cordas de uma maneira percussiva, né? E levasse um pouco e levas, né, ainda contigo no Trio Caribo, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Sim. A gente, tanto no o jeito de tocar é sempre o mesmo, né? Muda um pouco porque ali tem. Quando eu toco violão sozinho, ou na Companhia Gentil, no caso, como é uma estrutura bem mais voltada para o acústico, né? Para quem está ouvindo não sabe, o grupo tem o Sérgio Lamarca na guitarra, o Cadu no violino, a Carol Miranda na percussão e o Diogo Valente na gaita e piano. Então, eu tenho muita margem para trabalhar com o baixo do violão, né? Que é o que eu gosto. E ajudar na percussão. Na Caribo, a gente tem o Max na bateria e o Trovão no baixo, podendo reduzir e resumir um pouco o que eu estou fazendo, distribuir mais, né? Que também é outro tipo de exercício, mas é muito bom também, eu gosto. Não, legal. E esse processo criativo que tu tem, que eu percebo com relação às canções, o arranjo é um arranjo que você já planeja enquanto tá fazendo a canção, ou ela vem junto, assim, ou ela vem depois? Ah, hoje acho que até o lance autoria, assim, de vez em quando fica um pouco confusa, mas a gente, enfim, para dizer o seguinte, esses amigos todos acabam participando das composições que eu E aí você assino. já faz e já mais ou menos mostra para ver qual é a intenção em cima da música. Então, enquanto é andamento ainda, não só quando a gente está ensaiando a música para poder puxar um arranjo para aquela formação, mas enquanto a música ainda está em andamento, muitas vezes existe uma interferência desses parceiros na maneira como ela está sendo elaborada. Você tem essa capacidade de prever mais ou menos o arranjo enquanto está fazendo a canção? Ah, ela vem. Eu nunca penso muito bem, assim, penso mais no que ela está querendo naquele momento. Às vezes eu faço ela de um jeito e nunca mais toco aquele arranjo inicial que eu. Acontece bastante. Porque aí você faz uma música num momento que você não tá muito legal e ela acaba tendo um clima X e depois quando você toca ela de novo com outras pessoas, são seus amigos, você acaba tocando um arranjo mais feliz para a música, né? Então não dá para progredir. É tipo um filho, assim, saber como ela vai sair depois, depende das pessoas que estão junto. Entendi. E falando sobre filho, essa é uma coisa muito interessante, falar sobre composição e caracterizar, dá uma certa uma predileção, né? Não, isso acontece também quando eu componho. Eu faço algumas músicas, aí tem algumas músicas que dão certo, né? Elas têm vida própria, saem de você, das pessoas. Ah, pô, eu quero cantar essa música. E tem outras ali que tu tens um xodó, né? E fica só contigo, né? Como se fosse o filho. Vola. Acontece isso também, tem essas que vão pra gaveta e depois voltam. Opa, olha, daí tu oferece de novo. Eu vou quando ela quando ela as mais recentes são sempre as que eu tô gostando mais, aí eu Mais fico empolga, né? Mais empolga. Entro numa bolha com elas, fico namorando a música um tempo, e aí é assim acabando entrando no repertório dos grupos, né? Que eu trabalho, conforme eu vou mostrando para um amigo, para cá, quando ele vem para cá, a gente conversa um pouco, e aí ele, ah, porque, ah, já sei, vamos tocar essa na companhia. Então é mais ou menos assim que elas vão parar na rua. Mas tem umas assim que impressionante como elas demoram para. Deu. É que tem algumas músicas que elas vêm, parece mais tarde, né? Elas amadurecem mais tarde. Não sei se acontece isso contigo. É, porque eu acho, a impressão que eu tenho é que às vezes parece que Ah, ainda não um nasceu o maluco público para precisa. ela, não parece. É, ou você ainda não tá pronto para ela, sabe? Você precisava ter atravessado aquelas duas ruas ali, num bairro que você não ama, poder realmente Ela tocar ela e fazer ela com sinceridade, assim, sabe? entendo. Me acontece. Eu vejo umas e outras assim que, por exemplo, eu tô com umas três, quatro músicas novas, aí que vem uma intérprete e vai, vamos ver o que você tem aí de material. Daí eu tô todo empolgado com a primeira, segunda, terceira, quarta. Ela tá legal, tá legal. Tem outra, né? Aí eu disse, ah, tem uma aqui que ninguém quis aqui. Aí ela, nossa, é linda, mas poxa, não, levou 20 anos para alguém achar ela linda, sabe? E esse negócio com e esse processo criativo teu, assim, é constante, assim? Você tá sempre compondo, sempre criando? É, eu agora como eu tô tentando terminar o disco Feijão e Sonho, tendo um pouco com relação a sentar mesmo para compor. Entendi. Tá, essa parte de acabamento, de algum. É, porque a música aí você vai querer gravar e não vai poder gravar porque você não conhece a música direito ainda, o CD já tá encaminhado também. E tô aproveitando para descansar um pouco de compor, mas eu não consigo me livrar disso, né? Então eu acabo fazendo alguma coisa também. Pedaços de música o tempo todo fica aí no, na tua gaveta. Muito, muito, muito, muito, muito. Muito pedaço de música. Que é um negócio legal também, porque tá rolando com essa dinâmica aqui dos encontros e as pessoas em sonhos à distância, troco com pessoas que eu não conheço pessoalmente, e os resultados são bem positivos. Nesse CD da Caribo tem uma que é uma parceria com a Tainá Nunes, que eu vou conhecer esse civil. Eu também tenho algumas composições inclusive são pessoas que já falam um ano inteiro já, mas o cara mora em Minas Gerais, outro na Bahia, cada um tá levando a música, né, da parceria como pode, né? Gravando no disco lá de uma mulher, lá de um cara, e eu aqui tentando gravar eu mesmo aqui. É interessante isso, é um trabalho, porque a música é isso, né? A gente já conhece, por exemplo. Uma coisa engraçada é que a gente já conhece os compositores que a gente é fã e, né, a gente já conhece como se a gente já fosse amigo deles, né? Uma coisa impressionante. E eles se abrem, né, todos, né, no, na mídia, fazem entrevistas e ali na própria letra das músicas eles se revelam. Então a gente tem uma certa intimidade como se fosse conhecidos, né? Então, hoje a gente está fazendo a mesma coisa, só que com pessoas que não são desconhecidas na mídia, né? E tem Isso. um clube, por exemplo, chamado Clube Caiobi, né? Já ouvi falar. Então, esse Clube Caiobi aí tem mais de 4 mil compositores nesse clube. E ali é Legal. impressionante. O cara faz, grava, já posta, o outro comenta, deixa eu cantar, deixa eu fazer, vamos fazer um CD. E o mais interessante é que, por exemplo, se você vai chegar e entrevistar um cara desses e dizer, ó, me diz aí um cara aí que você curte, ele vai citar o amigo dele, né? É claro. Não. Mas aí eu pergunto, tá, mas você não é fã de um outro cara? Não, eu sou fã desse cara, porque eu já não escuto os outros, eu só estou escutando meu amigo. Eu não consigo mais deixar de escutar aquelas pessoas com qual eu convivo, já são, né? Já são. Imagina, uma coisa é ouvir uma música bonita que te toca, que é inteligente, que é inteligível e que fala de uma coisa assim que você vai aqui e outra é quando você tem uma música de alguém com quem você conversa depois e você conhece o vocabulário do cara e você tem mais proximidade com aquele tipo de discurso. Você sabe o nome da rua, quando diz o nome da rua, você já passou por ali, ou ele já te fala. Cria um vínculo, né? Praticamente a canção. O vínculo do momento que tu tá vivendo, né? Do ano que tu tá vivendo, né? Isso. E aí depois, mais tarde até, você vai pegar e escutar a música. Nossa, cara, daí tu lembra de mais, né? De muito mais coisas afetivas do que uma outra música que você mal conhece o roteiro que ela passou, né? Exatamente. É como uma Eu acho foto, que e você vai guardando um álbum assim disso. hoje é muito mais comum entre os compositores as pessoas escutarem-se entre si, entre os amigos, entre as pessoas que ele se relaciona, do que ele escutar hoje um cara, né, do tipo Lenine. Ele também vai escutar, né, mas não com tanta veemência, né, não com tanto cuidado, né. Ele vai estudar como se fosse um Mozart, um Beethoven, assim, né? Mas é impressionante como a gente disseca essas composições mais próximas da gente. Como a gente. É porque você participa aquilo, né? Isso, né? E aí, detalhe por detalhe, você escuta, né? Eu vou dar um intervalo aqui pra gente escutar. Então, um pouquinho mais. Vamos escutar a Gota, já que tu falou, né? Opa. E eu também vou tentar resgatar alguma coisa da Companhia Gentil, tudo bem? Pode ser? Tá maneiro. Então tá bom. Beleza, então daqui a pouco a gente volta com um pouquinho mais de François Mulleca e aqui no Ao Pé da Letra. Aguenta aí. Vamos lá.